Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago. Hoje a gente vai estar falando sobre comédias, aqueles filmes que nos fazem, nos faziam e vão nos fazer rir. E para comentar esse assunto comigo, tá lá de São Paulo, meu amigo Henrique Pérez. Fala, galera, estamos aí hoje para debater um assunto que com certeza você vai se borrar de rir. E o vizinho do Henrique lá de São Paulo também, o Lucas, Dr. Lucas. Fala, pessoal, obrigado aí pelo convite, mesmo de última hora, né? Estamos aí, vamos discutir um pouquinho desse filme. É, sempre no improviso. De lá da Bahia, nosso amigo Edgar Santos. Olá, pessoal, então vamos discutir hoje essa hilariante lista e espero que consiga com a comédia que tenha várias trolladas, né, pra se divertir depois. Oh, Edgar, tu falou hilariante, me lembrou hilariante da Xuxa, cara. E com essa introdução cheia de trocadilhos, vamos aos recados e já voltamos com o programa. Então, galera, vamos aos nossos recados agora, diretamente aqui do Cine Alerta para Alerta Vermelho, os recados que temos que dar matinal. Bom, primeiro começar falando aqui que a gente voltou agora a ser o domínio.com.br, a gente acabou desfazendo nossa parceria com o host XPG por alguns problemas que a gente teve lá e voltamos a ser .com.br e estamos lá ativos. Junto com isso também a gente está trazendo novas colunas para vocês ficarem ligados lá, para ter uma interação melhor com o público, vai ter coluna para os nerds. Especialmente para os nerds, escrita pelo nosso amigo Leandro. Vai ter a bilheteria agora com o Henrique, né, Henrique? Isso, agora eu tô cuidando dessa parte de bilheterias lá dos Estados Unidos, né? Sempre que o filme estreia, vamos ver o desempenho de cada um deles aí. É, todo domingo. Isso aí, muito mais conteúdo e coluna nova que a gente tá preparando pra vocês. Que fica ligado aí no cast, no site, não vão se arrepender. Cada vez melhor. Outra coisa que vale ressaltar aí também, Thiago, é pra gente alertar os nossos ouvintes sobre o nosso um dos nossos próximos casts aí, né? Tá bem próximo de rolar uma promoção aí que a gente tem em parceria com a editora Leia. Você pode ganhar aí alguns livros, livros baseados em filmes, né? Adaptações que vieram através desses livros. Se você gosta de ler, já se prepare pra concluir uma promoção muito bacana que tá vindo aí num dos nossos podcasts. É isso aí, galera. Fiquem ligados que vai valer a pena. Marca aí na tua agenda já, não esquecer de escutar o próximo cast que vai ser vantajoso para você. E quero falar pra galera também, continuar mandando e-mail pra gente, pro podcast, com esse problema que teve aí do XPG, eu acabei perdendo os e-mails do último cast. Então manda, galera, que a gente vai estar lendo aqui. Só peço desculpa por essa vez não poder estar lendo, mas na próxima a gente vai estar lendo. Então manda lá pro endereço que vocês conhecem, no alertavermelho@cinealerta.com.br. Além do mais, a gente também tá com uma promoção aí, pra você que gosta bastante de ir no cinema, né? Sempre tá acompanhando as novidades. Estamos com uma promoção em relação ao novo filme do Jim Carrey, Os Pinguins do Papai. Você pode concorrer a um par de ingressos para o filme. Para participar, concorrer esse par de ingressos é fácil. Você só precisa responder a pergunta: o que você faria se sua casa fosse invadida por pinguins? A melhor resposta leva um par de ingressos. Então vamos correr aí, que a promoção tá no final. Se você realmente quer levar esses ingressos, seja criativo e dentro do prazo aí que você pode concorrer a ingresso para um filme bem bacana. É isso aí, agora vamos ouvir esse cast super engraçado que a gente fez. Se divertimos muito nele, creio que vocês vão se divertir também. Vamos lá, galera. It's gonna rain down like black hair. You don't know what it's like to be dead. I'm gonna teach you now, teach you well. You're gonna learn how to live in black hair. agora, voltamos aqui ao nosso programa, onde vamos discutir comédias que nos fazem rir, que nos fizeram, que hoje não fazem mais. Pra começar, vamos estar falando aqui, sei lá, puxa aí, Lucas, seu primeiro filme. Bom, cara, meu primeiro filme é um clássico, tá? Um clássico da comédia, mas, vamos dizer assim, primeira fase, grande fase do cinema. Uhum. Foi um cineasta que ficou muito famoso e tal. É o Charlie Chaplin, né? Acho que todo mundo ouviu falar dele já. Quem nunca assistiu os filmes dele, por favor, assista. Ele foi um cara que influenciou, assim, muitas das coisas que a gente assiste hoje, em vários filmes. Eu escolhi um filme bem simbólico dele, que é o Tempos Modernos, né? Não sei se alguém aí já assistiu. É um filme de 1936, né? Uhum. E conta a história de um trabalhador de uma fábrica que trabalha de uma forma meio forçada pelos chefes e tal. Ele enlouquece dentro dessa fábrica, é levado para um hospício, e aí depois que ele sai do hospício a vida dele muda totalmente, aí se desenrola a história. O que acontece depois disso? Peraí, vocês vão contar a história toda? É. Você tá muito curioso, mas não sei. Mas realmente, é um filme engraçado. Essa parte da fábrica é surpreendente. Chaplin era um ator maravilhoso. É. Ele faz aquela vestidinha de bigode nesse filme também? Assista que você vai ver, cara. Não, esse aí é outro filme. Não, mas acho que tem uma vestidinha de bigode nesse filme. O irônico é que Charlie Chaplin é falado até hoje por muitos por ser um cara que não falava muito no cinema, né? É, exatamente. Tem que falar o que em sã consciência. Exatamente. É que, na verdade, ele tinha que se virar, né, na época ali, porque muitos dos filmes que ele fez eram, não existia áudio, né, no, uhum, na película. Então ele fazia os filmes mudos mesmo, né? É, pelo menos legenda tinha, né? É, eles introduziam as legendas, os diálogos e tal. Ganha de muita distribuidora brasileira que nem legenda põe nos filmes. É, exatamente. Os caras inseriam a legenda ali na hora. É, uma curiosidade que isso daí também tem a ver... Eu não sei se vocês sabem que eu sou publicitário. E normalmente as pessoas falam no meu meio em fazer VT, ou anúncio de TV, de cartela. Hoje, anúncio de cartela é muito mais anúncio com motion graphic, que você não tem ator e tal. Mas... é daí, dessa parte dos filmes de... não só dos filmes de Charlie Chaplin, mas dos filmes antigos, que veio essa ideia. Quando era cinema mudo, no lugar da legenda, era uma cartela que tinha na frente escrito o que é que o cara tava falando naquela hora. Interessante. Tipo aquelas plaquinhas que a galera segura em programa de auditório? Aplausos? Mais ou menos. Aí seria mais um guia, mas é mais mesmo nessa parte. É a plaquinha, porque os caras filmavam a placa mesmo com a... é, por exemplo, o cara esbraveja com o Chaplin. Aí aparece a plaquinha. Volte ao trabalho, que é o que ele tá falando. Isso aí, aí essas cartelas, por isso que chamam o VT de cartela. Foi uma coisa que foi exportada pra minha área. Uma coisa também interessante dessa... até dessa mudança do cinema falado, do mudo pro falado, é que isso aí tomando como base o filme Chaplin mesmo, com o Robert Downey Jr., que ele tinha uma resistência enorme ao cinema falado. Aí quando ele viu a importância desse, que ele mudou, mas foi uma coisa meio tardia. Uhum. É o Chaplin mesmo é uma pessoa que tem que ficar na história. Ele fez história. Hoje em dia, o conceito de comédia é bem diferente, né? As pessoas falam as piadas, tem que ser falada pra você entender. Tem esses stand-up já rolê aí na internet, na televisão, e ele conseguia fazer as pessoas rirem sem falar uma palavra. Isso era interessante, algo que quase não se vê hoje em dia, ou acho que nem se vê mesmo hoje em dia. É verdade. Exatamente, ele fazia comédia com as expressões faciais, com o corpo dele, com as situações que ele criava dentro do filme, né? É. Vindo de cabeça, assim, agora eu não consigo lembrar nenhuma pessoa que faça o que ele fez, o tipo de comédia que ele fez. É verdade. É difícil comparar, né? Fazer uma comparação. Assim. Olha, cara, se for pra falar só de expressão facial, acho que o Jim Carrey se assemelha, não é igual ele se assemelha no quesito, porque ele faz umas caras e caretas assim engraçadas que o filme pode não ser tão bom, mas vale pelas caretas. Sim, bom. Mas o humor físico com o Jim Carrey é sensacional, isso é verdade. Sim, mas ele faz a careta de acordo com o que ele tá falando, que já era uma ferramenta, vamos dizer assim, que o Chaplin não tinha. Não, eu vou citar um exemplo aqui, que no caso ele não fala, né? Tem razão que as cenas podem ser faladas, mas não necessariamente ele quem fala. Na cena do Todo-Poderoso, quando Deus fala que ele tem 7 dedos e ele não acredita, ele olha pra mão dele e vê os 7 dedos. Nessa cena ele não fala nada, ele só faz com expressões. Entende? É isso aí que eu tô querendo similarizar. Uhum. O fato dele usar essas caras e bocas pra representar o que seria 10 palavras, entendeu? Ele resume só com a careta dele. É isso aí que eu tô querendo enfatizar. Eu acho que o auge de Jim Carrey nessa expressão corporal é eu mesmo, Irene, ele se carregando, velho, o que é aquilo? Você vê que tinha alguém carregando ele, mas não, ele fazia sozinho. E isso ele é um gênio. Uhum. É, o filme que consagrou ele foi o Máscara, né? Que nada mais é do que expressão corporal. É, totalmente expressão. É, fora que nessa época aí revolucionou os efeitos visuais, né? Exatamente. É. Bom, mas verdade. Voltando ao Chaplin. Voltando ao Chaplin. Sim, vamos lá. 1939. 36. Tá bom, é que ele deve ter lançado alguma coisa em 39. Com certeza. Nossa. É que 39 saiu o Blu-ray, continuei. Continua aí, Lucas. Não, só lembrar assim, mais uma coisa que esse filme ficou marcado é que o Chaplin ele gostava de falar sobre política também. Vários filmes dele tinham menções, temas assim, né? Que envolviam a política da época, né? Uhum. Então, principalmente as tomadas de dentro da fábrica, na verdade, são grandes críticas feitas às fábricas da época que faziam as linhas de produção, né, aquelas antigas, que assim, judiavam muito dos trabalhadores, né, os trabalhadores chegavam a trabalhar 18, 20 horas por dia na jornada de trabalho e tal, e o Chaplin faz uma crítica, muitas vezes assim, engraçada, mas no fundo mesmo é uma crítica ferrenha, assim, às condições trabalhistas na época, né. Uhum. Isso, assim, ele foi muito criticado na época que saiu o filme, porque era o que estava em voga na época, assim, que foi a grande revolução econômica da época. Bacana. Fica a dica aí. E, se eu não me engano, acho que isso se chamava Fordismo, que cada um era especializado em uma coisa. Um, você é especialista em apertar prego e apertar porca, que no caso era o que Chaplin fazia. Enquanto isso, o outro era especialista naquilo e passava essas 20 horas só fazendo aquilo. Exatamente, é o trabalho repetitivo, né? Não muito diferente de hoje em dia. Muito diferente. Ah, e outra coisa engraçada também, que eu lembrei agora. Chaplin sempre pegava as menininhas que faziam parceria com ele nos filmes. Era garanhão. Aquele bigodinho fazia sucesso mesmo. Se você quer arranjar namorada, é só você ficar quieto e ter bigode. Estranho, porque eu tenho bigode e até hoje não... Mas é que você fala demais, cara. Exatamente, Chaplin foi fazer mundo, tá vendo? Querem jogar duro? O chefe da gangue do Machado está cochilando lá dentro. Quem quiser morrer, dá um passo à frente. Ah, vocês querem lutar, é? Ótimo. Vamos lá, então. Um de cada vez. E nem pensem em trapacear, hein? Aquela senhora com a cebolinha, vem cá. É, você parece bem durona. Tá querendo me desafiar? Pode me acertar primeiro, vai. Vai, acerta. Mas o que a senhora faz? Eu sou agricultora. Agricultores não lutam, então pode caindo fora. Você é louco? Que é? Vai me xingar agora? Ah, tem sorte de ser mulher, senão eu... Bem, avançando para 2004, eu escolhi Kung Fusão, que em inglês ficou Kung Fu Hustle, que é um dos filmes de Stephen Chow, que, ao meu ver, é o cara que... o próximo Jack Chan da história. Não sei se vocês assistiram O primeiro filme que Hollywood ficou de olho com ele assim foi o Shaolin Soccer, ou que ficou chamado aqui Kung Fu Futebol Clube, que é uma história insólita de irmãos que são mestre Shaolin, que formam um time de futebol e disputam a Copa. Sim, eu vi, é ridículo, não gostei. Gostou não? Não, o cara fica dando super kick no, na bola lá, ele chuta a trave e balança com o poder do chute dele, não convence. Mas olha, aonde, que fio, que pessoal teria coragem de fazer coisas assim, se não fosse a galera de lá do Oriente, que já tá acostumado com o Wushu, que são aqueles filmes de Kung Fu, que as pessoas voam, por que não fazer comédia dessa forma? Aí, depois desse, que todo mundo ficou de olho e fez um relativo sucesso, se não me engano, Shaolin Soccer foi em 2002, 2000, por aí. E esse filme foi direto pra DVD. Veio com difusão, que foi um filme que, assim, pô, esse carinha, vale a pena a gente ficar de olho nele. Que aí, com difusão, saiu no cinema, realmente nos cinemas. Que é uma história de... Se não me engano, é na década de 30, na China, que existe uma dupla de vagabundos, no caso, uma alusão ao Gordo e o Magro, que é Xing, o personagem de Chip Chow, outro carinha que faz até o irmão gordo do Shaolin Soccer. Esse Xing fica com a ideia de, pô, eu quero ser rico, quero ser poderoso, então vou entrar na Gangue do Machado, que é uma gangue de cara de terno, de cartola, e que matam as pessoas com uma patada. E aí eles causam confusão em uma vila que lembra muito a Vila do Chaves. Tanto que tem um cara muito parecido com o Seu Madruga e uma senhora muito parecida com a Dona Florinda. E no meio dessa vila existem todos os... Tanto o Seu Madruga quanto a Dona Florinda orientais, existem mais de 10 pessoas que também são mestres Shaolin e lutam pau a pau contra essa galera da Gangue do Machado. Aí eu escolhi esse filme por isso, por as questões extremamente surreais. Tem uma introdução do filme que é falando da evolução da gangue, uma coisa bem gangsta mesmo, da... eles conseguindo todos os setores, tomando a conta dos bairros chineses, que tem uma coisa muito de dança, que assim como os indianos, os chineses adoram dançar, que é uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida. E outra coisa também engraçada, que eu fiquei pensando, quando teve a coisa de... a ideia de lançar Dragon Ball, eu rezando, que Chip Chow pegue isso, que Chip Chow pegue isso, que eu acho que seria o único cara que teria a pegada de fazer o Dragon Ball Z digno, diferente daquilo que a gente viu no cinema. E aí vocês assistiram, vocês gostaram, não gostaram, eu assisti no cinema, eu tive uma síncope de tanto rir. Eu assisti um pouco, daí não comprei a ideia e desisti na metade do filme. Eu assisti em DVD, assisti na televisão, e é um filme assim que eu, do começo até o meio, comédia do meio até o final é ação, ele se mistura, né? Ele se mistura, isso é verdade. Aí tem aquela parte de evolução em que você descobre que aquele mestre é um sapo. Mas um sapo! Aí descobre que ele é um sapo e aí tem a reviravolta dele, né, como líder da Gangue do Machado e tal. É um filme legal, inteligente, serve pra dar começo, pra dar idade no começo, com os caras jogando bola, né, tem as crianças jogando bola e fazendo uma alusão com o futebol clube, o cara vai lá e estoura a bola das crianças. Isso, exatamente, aquele cara mal... aquele mal básico, assim, aquele mal... Enfim, eu não sei como falar, mas é aquele mal padrão, pronto. Seria aquele cara mal padrão, aquele cara que rouba o adulto de criança e tal. Que ele faz até isso no filme. Sim, sim. E também tem, né, ele... O cara que... O cara lavando a bunda na torneira. É isso, mas são essas cenas impagáveis. Acaba a água, ele vai reclamar. A mulher fala que vai liberar água depois que ele pagar aluguel. Ô, senhoria! Senhorinha! O que é que tá acontecendo? Eu fiquei sem água aqui. A água não é de graça, não. Tá reclamando demais pra alguém que não paga aluguel, viu? Só que eu fiquei cheio de shampoo. Como é que eu vou fazer pra tirar? E o que é que eu tenho com isso? De agora em diante, nada de água nas segundas, quartas e sextas. Racionamento nas terças, quintas e sábados. Então, o filme tem cenas muito engraçadas, mas o que eu gostei dele justamente foi esse fato dele de uma hora pra outra virar ação, entendeu? É, de repente quer dar mais risada com o filme, só que você não consegue, você só vê efeitos especiais, né? É um ótimo filme, eu recomendo, mas não é um filme que dá vontade de assistir toda hora e nem de recomendar pra todos. É verdade, é. Não é aquele filme que você vai... Não é aquele humor que a gente tá acostumado desse outro lado. Você viu, Lucas? Ah, cara, eu vi picotado, assim, eu vi da metade pra frente só. Eu vi na TV, sei, é uma comédia meio diferente do que a gente tá acostumada, né? Talvez por isso que não foi muito bem aceito aqui no Ocidente, talvez, né? Eu acho válido, não gosto muito do gênero, mas eu acho que pras pessoas que gostam, assim... Sempre falam muito bem desse filme. Sim, eu tenho amigos que chegam a compará-lo assim como um dos melhores filmes chineses, né? Mesmo ele tendo sido lançado assim na América, tendo feito sucesso na América, consideram esse filme como até superior do que os Bruce Lee, que eu não concordo, né? Mas é um filme legal, eu recomendo, assim, mas não pra todo mundo, como eu avisei. Agora vale uma conferida assim, do começo até o meio, pra quem gosta de comédia, pra quem gosta de ação, do meio até o final. Tipo novela, então, você vê em partes. É. Ah, é uma coisa engraçada também, assim, que eu acho legal que, assim, eu prestei atenção no Kung Fusão, no Shaolin Soccer, e até, mesmo não sendo chinês, no Último Samurai, com Tom Cruise, que a gente até vai falar depois dele. Não tem cena de beijo, essa galera ali e tal tem uma certa restrição, assim, que eu até achei interessante, né, as coisas são mais delicadas. No caso, no final das contas, tem tudo, né, Kung Fusão quanto Shaolin Soccer, tem comédia romântica também, que... Ele fica afim de uma pessoa, de uma menina, nos dois. E não tem esse clímax do beijo. Eu acho muito legal o jeito que eles tratam isso. Que, assim, você sabe que ele está junto com ela, que eles vão ficar juntos para sempre. Mas não tem. Mas o simbolismo é diferente daqui. Uhum. Interessante. Mas não vou assistir, não. Tem alguém no trono? Sei. Esse vaso tá gelado. Aí eu vou te dizer, eu tô cheia de uma coisa agora. Que merda. Todos eles querem ser o gostosão do campus, mas nenhum quer ser o homem de verdade no campus. Que bosta. Meu Deus, pode encomendar a alma, porque esse corpo já era. Na minha lista agora, tenho aí um filme lançado em 1998, acho que é uma comédia pouco conhecida aqui no Brasil, né, mas já foi exibida aí na Band algumas vezes, uma comédia que eu acho engraçada pra caramba, Sem Sentido, algum de vocês já assistiu aí? Bom Sem Sentido do... que é uma comédia que tem um carinha negão e tal... Que... Isso, que ele toma uma injeção pra poder apurar os sentidos dele. Opa, isso é muito bom, muito bom. Então, é um filme que eu achei muito engraçado, tem várias cenas... Tanto que ele tá dormindo, né, na hora de ver os danos que pode causar. E aí ele aceita fazer. Com aquele carinha das Branquelas? Das Branquelas, isso, Marlon. Ah, é. Dos Wayne Brothers, né? Isso. É, isso. Uhum. E aí ele topa fazer essa experiência porque tá precisando de dinheiro, né? Ele ganharia R$2.000 por ser o único a se candidatar a fazer essa experiência. E aí tem uma série de coisas, né, que vão, ao invés de aumentar os sentidos dele, né, apurar os sentidos, vai acabando, ele vai abusando das doses, né, então ao invés de melhorar, ele acaba piorando, ou seja, ele fica com a visão embaçada, não ouve o que os outros falam, né, ele fica babando. Então... É só que fica babando, que fica sem papo, se eu não me engano. Muito bizarro. O que eu gosto dessas comédias é... Tipo o que lá nos Estados Unidos teve da década de 70, nessa parte da Black Exploitation, que foi os negros fazendo filme para os negros, é que eles brincam com as próprias sacanagens que fazem com ele. É verdade, eles mesmo se satirizam, é verdade. Exatamente, isso é uma coisa muito legal. Começou com o Chris Rock, né, fazendo os especiais dele da HBO, satirizando. É, só que esse filme é mais antigo, né? Sim, mas ele foi um dos pioneiros, né, que começou a satirizar a própria raça, porque foi numa época que sim. Se um branco fizesse uma piada do jeito que ele faz, estaria preso. E ele, como é que você vai prender uma pessoa da mesma raça por tecnicamente zoar ela mesmo. Aí ele se aproveitou dessa situação, né? Entre aspas. E é um filme muito engraçado, né, cara? Do começo ao fim você dá risada com o personagem. O cara, o Marlon Wayans, ele tá interpretando muito bem no filme. Você dá risada só de... Aí mais um exemplo de caras e bocas, né? Que você abusa muito desse aspecto. O cara abusou demais nas horas em que ele não tá passando bem por conta dos efeitos da injeção. É um filme que eu gosto bastante. É engraçado pra caramba, eu recomendo. Esse eu recomendo como comédia do começo ao fim, eu recomendo. Uhum, bacana. Um excesso de interpretação. Mas se você parar, voltando àquela coisa dos negros que a gente falou, né? O modo de negro de falar dos Estados Unidos... É cheio de faceta e expressão. É aquela coisa com o lábio bem aberto, aquela expressão corporal toda, aquele gingado. Então fica perfeito mesmo a galera criando. É, fora as dificuldades que ele passa, né? Já é um miserável na vida. É. Né? Miserável. Ele tenta cuidar dos irmãos. Tenta cuidar dos irmãos e tá tentando passar numa prova importante, né? E se aproveita até dessas questões aí por conta do remédio, né? Ele consegue enxergar de longe, coloca um jornal ali, vai vendo as planilhas e lucros das empresas, né? É, ele se aproveita dessas situações aí sobre o efeito do remédio. O que eu acho legal, um filme interessante também que parece que ele só que não é comédia, tava comentando com o Thiago até em off, se chama Sem Limites. Foi isso agora, com o cara que tem que ser. Isso, exatamente. É um excelente filme, já assisti. É um excelente filme. Também é com base nisso, né? Você se beneficiar por conta de um remédio, mas ver que você não precisa do remédio se você realmente tem potencial. Recomendo esses dois, Sem Sentido e Sem Limites. São ótimos filmes. Mas como tem a comédia, Sem Sentido fica aí. Eu quero um nome. Eu não vou dizer nada. Ela só tem 11 anos. Eu não quero que ela morra. Olhe a foto dela. Eu não me importo com ele, nem importo com você. Só me importo com essa garotinha. Me dá um nome. O nome do cara é Juntal. Mas eu nunca o vi. Onde eu posso encontrá-lo? No restaurante Fuxal, Chinatown. Restaurante Fuxal? Livre-se desse cara ou ainda vai acabar morto. Clive, valeu mesmo, hein? Ó, quando eu vier outra vez eu vou te trazer uns biscoitinhos de chocolate. Uma delícia! Bom, eu vou começar falando de um dos meus atores favoritos, e eu acho que, de todos os filmes que ele fez, eu acho que é a trilogia minha favorita dele, que é Na Hora do Rush, todos os três filmes, eu acho muito bacana mesmo. Nossa, eu dou risada vendo até hoje, quando eu pego o primeiro, lá, o segundo, o terceiro, aquele conflito do policial sério, que só quer fazer o trabalho, e o meio atrapalhado, que faz piada de tudo, que sempre é o discriminado... Essa história até de preconceito contra os negros, ele faz piada em cima disso. Exatamente. É muito bacana os três filmes ali, o Jack Chan e o outro carinha que eu não lembro o nome dele. Chris Tucker, né? Chris Tucker, isso mesmo, Chris Tucker. É, vai ter aquele negro ser chamado Chris. É, aquela vozinha que ele faz quando vai chamar o Jack Chan. Ali, não sei o que, aquela vozinha pequenininha. Putz, cara, é impagável, o filme é muito bacana. E ele tem ação e ele não para aquele momento, tipo, agora é comédia, agora é ação. Ele mistura bem, dentro da ação ele faz comédia. O jeito que eles estão brigando, o Jack Chan apanhando, o outro batendo, aquela confusão assim, você dando risada das lutas. É muito legal mesmo, todos os três filmes eu gosto. E, cara, pra quem nunca viu, é uma dica que eu deixo. E pra quem já viu, vê de novo, porque não vai perder o tempo, pelo menos na minha opinião. É, esse filme é muito legal mesmo, essa sinergia de... Chris Tucker e do Jack Chan. E vocês sabem mais ou menos de onde surgiu essa... Eu tava até lendo a respeito. É, tem a ver com o assunto, mas surgindo um pouco. Que vai ser o filme novo de Stallone, que ele faz uma parceria com outra pessoa. Que faria com Thomas Jane, que faz a série Hang e o Justiceiro, só que tiraram ele pra botar um cara, abre aspas, étnico, fecha aspas. Acho que isso começou de 48 horas, né? Se não me engano, que tinha Ed Murphy e Nick Nolte. Aí você vê Cop-Out, Máquina Mortífera, tudo utilizando essa um negro e um branco, e funciona muito bem. Pelo menos todos os filmes que eu vi com essa dupla assim, tem o Martin Lawrence também, todos são legais, assim, que tem uma dupla funcionando dessa forma. É, na hora do Rush é um asiático e um negro, né? Mais diferente ainda. E o que vale destacar aí é que não compensa só assistir ou um filme, ou o segundo filme, ou o terceiro filme. Vale a trilogia inteira, né? Ambos os filmes são bons. Apesar de serem lançados com bastante tempo de diferença um do outro, se você pega pra assistir, você... Sei lá, parece que é casos... Assim que acabou o primeiro, começa o segundo. Assim que terminou o segundo, começou o terceiro. Parece que são casos juntos, exatamente, né? Apesar da diferença de tempo, da diferença de idade dos atores. Mas são filmes bem construídos, roteiros legais. Apesar do terceiro ter sido um pouco negativado, diferente dos anteriores. A trilogia inteira vale a pena. E tomara que chegue um quarto filme por aí também. Eu sou a favor. É, sei lá se chega, mas... É, eu com certeza iria ver. É, todos os três seguem uma... Mano, eu não vejo nenhum, assim, o primeiro é melhor do que o segundo, que o terceiro, todos seguem uma linha bem certinha, assim. São muito E apesar de, o primeiro foi lançado em 1998, o segundo em 2001, e o terceiro em 2007, só que você não vê, tipo, muita diferença de qualidade do primeiro pro último, ele é bem parecido todos eles, o estilo, tudo. Você não sente aquela falta de imersão de um filme, quando você vê... Por exemplo, um filme da década de 80, que nem você pega o Wall Street 1 e vê o Wall Street e agora o Dinheiro Nunca Dorme, você sente uma diferença no estilo do filme, uma diferença na imagem, alguma coisa ali, e você pega esses 3 horas do Rush, você não sente nenhuma diferença neles. Nenhuma. É parecido com Bater e Correr também, com o Jack Chan. Sim, com o Owen Wilson, muito bacana. Isso. Também. Uma coisa a se destacar é que é o diretor mesmo, né? Ele sabe como montar as cenas desde o primeiro e manteve o mesmo aspecto. Né? O diretor da trilogia é o mesmo que dirigiu X-Men 3 lá. E é um cara que é competente em fazer comédia com ação. Né? Eu gosto do tipo de direção dele e ele manteve o mesmo nível de montagem. Por isso que não há diferença. Você assistiu, Lucas? Eu assisti, cara. Assisti os três. Achei muito bom. Eu gosto muito, cara. Eu até puxei o vídeo aqui dos erros de gravação que passam no filme. Ah, nos créditos, né? Quando você falou, puxei, Lucas. Eu achei que você falou... achei que você ia falar que puxou o olho pra ficar igual o Jack Chan. Pô, já falou, ele não dá certo, né, velho? Matando a amiga. Eu gosto muito dessa parte dos erros, cara. Porque até no... Nos bastidores, o Jack Chan é meio serião, assim, né? Uhum. E ele dá umas risadas, tipo, bem espontâneas, né, cara? Dá pra ver que os caras tão rindo mesmo, né? É muito bom, cara. É um dos pontos interessantes dos filmes do Jack Chan, é esses créditos que ele coloca, os erros de gravação, você sente como é que foi o clima deles rodando o filme, e dá risada até a última cena de crédito ali. Você fica dando risada das cagadas dele, você vê ele se arrebentando, se machucando. Porque você vê uma cena lá e daí você vê depois no final como que ele demorou pra gravar, concentração, dando risada. Putz, é muito bacana. Antes de terminar de falar de Hora do Rush, só quero destacar uma coisinha aí. Que uma das coisas que tá presente nos três filmes e que eu gosto bastante é a música tema, né? Aquela meia oriental e meio americana ao mesmo tempo. É excelente, cara. Eu esqueci o nome do compositor agora, mas o cara mandou muito bem na trilha sonora. Pessoa de visão normal, quando não enxerga absolutamente nada. Não sei por que você está dizendo isso. É claro que sabe. É como uma doença na sua cabeça, como se quisesse passar por branco. Está dizendo que eu não sou branco? Senta logo aí. É um escândalo! Mas como assim eu não sou branco? Por que não me disse isso antes? Minha própria irmã! Minha nossa! Não sabe quantos ajustes eu vou ter que fazer agora? Tenho que cancelar as aulas de natação? O que é que os caras do clube vão dizer? Eu não sou branco! Ah, eu me sinto branco! Ah, minha nossa, tem razão, eu não sou branco! O papai sabe disso! Sou eu? Bom, meu próximo é clássico da Sessão da Tarde. Quem assistiu Sessão da Tarde nos anos 90, 80, 90, vai lembrar desse filme com certeza. Juro, cara, é um dos filmes que eu mais dou risada até hoje quando eu reassisto. Tem o DVD dele aqui, acho que o DVD dele até saiu de catálogo. É bem antigo, assim. É o Cegos, Surdos e Loucos. Eles não são mudos também, né? Cara, o mudo já ficou há 3 filmes atrás já. A gente já superou os mudos. Não, vocês não entenderam trocar. Cara, é assim, é uma história de dois caras que se conhecem na rua, um é surdo e o outro é cego. Meu, cara, e uma outra coisa que eu percebi agora, um é negro e o outro é branco. Cara. É. Já tá vendo. Se você olhar, cara, o cara. Filme de comédia, legal. Pegue um negro e pegue um branco. É, cara, tá vendo? Uma forma que tá dando certo por enquanto aqui na nossa dica. Se você olhar a foto do Edgar e a foto do carinha do filme, são praticamente a mesma pessoa. Depois vou colocar no post, que quase ninguém tem acesso a essa foto dos meus ídolos dos anos... Ficou uma coisa meio setentista aí. Engraçado é quando eu usava aquele chapéu de formatura. O massa que ficava parecendo um Playmobil quando encaixava, ficava aquele ar em cima. Então, voltando, é a história de um cara surdo e um cara cego que se encontram na rua. E a história se desenrola a partir daí, um tentando ajudar o outro, tá? É muito engraçado, cara. O cara cego é o Richard Pryor, né? É o negão. Ele fez alguns outros filmes depois desse, que fizeram algum sucesso e tal, mas assim que eu me lembre de cabeça, cara... Então, aí é uma história desse cara cego, que é o Richard Pryor, e do cara surdo, que é o Gene Wilder, que é um ator conhecido, fez a Fantástica Fábrica de Chocolates, clássica... Ele era do programa Monty Python, que era um programa de comédia também. E ele fez vários filmes famosos, assim. É, A Dama de Vermelho, tal, que também é de comédia. É um cara já consagrado na comédia. Sim. E a história conta mais ou menos essas loucuras que os caras fazem na cidade, assim, pega táxi, etc. Algumas situações são até meio cotidianas, assim, mas que esses dois personagens conseguem deixar a coisa engraçada, assim, entendeu? Às vezes a gente se pega rindo de uma coisa que é totalmente banal, mas pra eles é super difícil e tal, e as partes engraçadas, né, é quando um tenta ajudar o outro, assim, tipo, um pega na mão do outro e põe pra ele sentir o que que é e tal. É uma pena a gente poder ter acesso a esses filmes hoje em dia somente comprando um DVD ou baixando na internet, que é uma alternativa que acha, porque Sessão da Tarde hoje em dia não passa mais coisas assim que costumava passar e acaba se perdendo no tempo esses filmes, né? Ah, rapaz, eu lembrei de onde eu conheço o Richard. Ele fez Superman 3. Fez Superman 3, exatamente. É, só uma coisinha, aí rola também essa questão de dublagem clássica ou só tem uma dublagem mesmo? Ah, que eu conheço é só uma, né, o Henrique? Eu só assisti esse filme na TV e no DVD, cara. Não conheço mais nenhum outro formato, assim. Mas o DVD, se eu não me engano, tem a dublagem clássica, assim. A dublagem foi feita na época, né? É meio difícil achar esse filme hoje em dia, mas tá recomendado aí. Quem puder assistir, eu recomendo muito. Eu vou assistir, me convenceu aí. Vai dar muita risada. É legal que tem alguns filmes que eu pensei que nunca sairiam em DVD, estão saindo. Infelizmente, um que eu até encontrei, que era um dos clássicos da Sessão da Tarde, ou Te Pego Lá Fora, saiu em DVD, porém sem dublagem clássica. Acho que nem dublagem português tem. Esse é o grande problema dos lançamentos em DVD, né, cara? Os caras perdem muito nisso, né? Essa dublagem, essa questão da dublagem é muito complicada. É difícil achar mesmo esse DVD pra comprar. Se você procurar nas lojas, estão todos disponíveis. Só tem no Mercado Livre, só, né? Como alternativa é usado. É, tem um aqui que tá pedindo R$100 no DVD. É, então acaba virando um artigo raro, né, cara? Uhum. Porque a produtora para de produzir, meu, e o que tem é o que tem aí no mercado, que foi vendido há muito tempo atrás mesmo. Os caras enfiam a faca mesmo. O meu nome é Lombroso, torado no grosso. E eu sou que nem a casca velha, quando não aleja, mata. Tu tá vendo essa cacunda? É por onde sou mais forte. Carrego nas minhas costas 122 mortos. Vá me dizendo seu nome, pra onde vai e de onde veio. E se já viu nesse mundo um camarada mais feio? Tira! O meu nome é Ujuara, eu vim de longe e vou em frente. E o senhor não é mais feio que certo tipo de gente. Feia é aquela sombra escura que vai levando consigo o covarde que traiu a confiança do amigo. A beleza e a feiura estão juntos em toda parte. A beleza interna a morte e feiura interna a arte. Se dá longe que o cabo é bom de rima. Tem cá um abraço. Então o senhor é o João. É, mas não grude não. Não grude não. Não grude, não grude não. Não grude, não grude não. A gente onde já se viu. Não grude não. Não grude, não grude não. O meu próximo filme, agora vindo para terras tupiniquins, eu escolhi um filme brasileiro que é O Homem que Desafiou o Diabo, de 2007. Eu estava dando uma pesquisa e ele ficou, pelo menos no período de 2007, pelo menos entre os 10 mais vistos do cinema, né? Mas depois de Se Eu Fosse Você 2, de Tropa de Elite, não sei como é que tá mais a situação. O diretor dele é Moacir Góes, que, bem, não é um diretor que tem no currículo coisas que se prestam. Ele tem 3 Xuxas no currículo. 3 Xuxas. E não são Xuxas antigos. Que se fosse pelo menos o Super Xuxa contra o Baixa Estel e Lua de Cristal, eu até não esperava. Respeitaria também. Mas esse Xuxa e o Mistério da Feiurinha, por exemplo. Que ridículo. Esse filme é baseado num romance chamado As Pelejas de Ojuara, que é de um cara chamado Ney Hélio Castro. E o engraçado é que eu li com minha, que eu assisti com minha esposa. Minha esposa é do interior da Bahia. Então muitas coisas que eram do popular estavam presentes no filme. E fora as piadas, né? Tem como o cinema brasileiro tem palavrão, tem essas brincadeiras voltadas pra mais sexualmente voltadas. Enfim, no elenco tem Marcos Palmeira, Flávia Alessandra e Fernanda Pazman, ou seja, toda aquela linha global que a gente encontra nos filmes brasileiros. Eu selecionei... Peraí, antes de tu prosseguir, esse filme é da Globo Filmes? Pra variar. Praticamente 90% da produção de filme brasileiro é da Globo Filmes. Mas uma coisa engraçada é que, uma coisa diferente, quer dizer que quem rouba a cena é o Diabo, né? Que é o Helder Vasconcelos, que até é o cantor da banda Mestre Ambrosio. O cara realmente rouba a cena do filme. O cara interpreta muito bem e foi a primeira vez que o cara fez algo voltado a essa área. Ele rouba qualquer coisa que você deixar, né, cara? Pô, afinal é o Diabo, né? É. E também um dos motivos que eu separei, o filme é muito engraçado. E que eu separei porque ele meio que foge daquela coisa... Assim, começou com o Auto da Compadecida, aquela imagem meio teatral, com aquelas comédias rápidas de na conversa você bate, ele responde, você vem, ele responde. Que também teve em Lisbela e Prisioneiro e todos os outros filmes que o Celton Mello estava presente. Aí o bom desse filme foi isso, que fez o comédia aqui. O Brasil já tem uma resposta em comédia legal. Enfim, é massa, eu gostei. Mas eu nunca assisti, cara. Eu vou pegar pra assistir. Me interessou, assim. Eu nunca assisti porque eu meio que tenho um preconceito com filme brasileiro, mas... Ah, cara. Se vale dar uma conferida. O Auto da Compadecida é muito engraçado, cara. Não, assim, não há de descortar, né? Tem filmes brasileiros assim que já são marcados, né, cara? Agora, essas comédias assim, eles sempre apelam pra real, porque a gente já sabe, né? Então não tem... É que sai muita comédia brasileira por ano, e maioria são ruins. Então você vê uma comédia brasileira, você vai achar, mais uma, e vai deixando de lado. Não, com certeza. Assim, por eu ser nordestino também, eu vim e pensei, pode ser legal, e também fui assistir, e também com a influência da minha esposa, de toda a família dela, né? Isso também me influenciou muito a assistir, mas aí eu fui pagar pra ver e acabei gostando. Muito bom, quem é agora? Peraí, deixa eu contar até que eu não contei qual é a premissa do filme. É o seguinte, existe um vendedor que passa de cidade em cidade, isso tem nas cidades do Brasil e tal, como mais ou menos, não é exatamente como se fosse um tropeiro antigo, mas ele vem e vai passando como se fosse um cacheiro viajante, de cidade em cidade, que é o personagem de Marcos Palmeira Araújo, que pega a filha de um turco de uma cidade do Nordeste. Ele vem, pega, desvigina a mulher, logo tem que casar. Aí ele casa com a mulher e ele tem, sustenta aquela onda de valentão e tal. Até que e a mulher e o sogro ficam sacaneando ele sempre, rebaixando, enfim. Até que ele tem uma síncope, fica pé da vida e muda o nome. Vira Ojoara, que é Araújo ao contrário. E sai desbravando o Nordeste, pegando garotinhas e procurando uma cidade em que as montanhas são de rapadura e tal. É que faz parte também do folclore nordestino. De algumas cidades. Foi legal, foi legal. Ela é a única traficante da cidade, ela cobra quanto quiser. Pode me dizer que ideia foi essa de gastar toda a nossa grana com drogas? Eu não penso nesses termos. E como você pensa? Eu não sou contador, Peter, eu nem sou judeu. Você é mesmo um adulto? Claro que eu sou adulto, eu tenho 23 anos. Você é o cara de 23 anos mais acabado que eu já vi. Como você chegou até aqui? Como não se atropelou com seu próprio carro? Já fiz isso. Como você sobreviveu? Eu adoraria saber. Pura sorte. É. Foi o que eu imaginei. O próximo filme da minha lista é um filme de 2010, depois de um grande sucesso com o diretor Todd Phillips, né? Ele fez com Se Beber Num Case, ele lançou uma comédia que eu não esperava tanto assim, mas o pessoal esperava, pelo lógico, a última comédia dele ter sido um sucesso e tal. É um parto de viagem, né, de um ator que também está em ascensão em Hollywood, Robert Downey Jr., e outro que se destacou na comédia dele anterior, né, o Zac Galifianakis. Ambos eles fazem pares aí, mais uma vez são duplas, mas dessa vez não tem nenhum negro, nenhum asiático, contrastando com o branco, que nasceu ainda recomendo bastante. Vou só contar um pouquinho do enredo aqui. É o seguinte, o Robert Downey Jr. interpreta um executivo que tá saindo de viagem, né? Ele tá lá no Canadá e tá indo pra Los Angeles pra acompanhar o nascimento do filho dele. Só que ele conhece o desastrado do Zac Galifianakis e ele se envolve numa merda intensa, né? Ele é expulso do avião e ocorre uma série de problemas em que ele é forçado a viajar com o personagem do Zac Galifianakis pra não perder o nascimento do filho. E dentro dessas minhas confusões, ele descobre que o cara é ator, e eles vão tendo os conflitos dele, né? É um filme, assim, bem inteligente até, né? Eu gosto da maneira que foi tratado, os personagens, o desfecho. É um filme engraçado do começo ao fim. Eu gostei pra caramba também, eu assisti. Gostei bastante. É que esse Um Parto de Viagem tava no debaixo da gaveta dos produtores há um tempo já, o roteiro. Daí quando o Todd Phillips estourou com Se Beber Não Case, eles falaram, então agora você tem ok pra fazer aquele filme de antes. Daí ele fez, daí por isso ficou meio parecido uma cópia. Eles meio que pegaram um dia de férias do Tony Stark, eles pegaram um dia de férias com o Tony Stark com uma ida do Alan a um show do Jonas Brothers, se encontraram no caminho e fizeram o filme, entendeu? É basicamente isso, porque pra mim eu tava vendo ali o Tony Stark igualzinho, do mesmo jeito, metido, o jeito de falar arrogante, e o Alan, cara, com as mesmas palhaçadas, os mesmos jeitos de fazer as coisas. Cara, a cena que eu mais me borro de rir nesse filme é naquela que ele vai tentar interpretar um técnico que perde o emprego. Sim, no vestiário. E o Robert Downey Jr. pede pra ele interpretar, se você é um bom ator, interpreta. E ele chorando, o quê? Você vai me deixar, mulher? Mais dramático, a sua mulher liga e ela quer o divórcio. Trim, trim. Alô? Pô, pessoal, jogo rápido. É a minha mulher, ela quer o divórcio. Oi, meu amor. O que disse? Não, não, não. Não é uma boa hora. Acabei de perder o meu pai, eu não quero que você me abandone agora. Eu não quero ficar sozinho. Cara, é muito engraçado o nível que esse cara tem pra dar uma comédia, né? Só transparecer. Ele consegue mudar do nada, né? É muito bom, cara. Eu não vi um ator assim há tempos. O filme é excelente não só pela atuação dele com o Downey Jr., que eu gosto bastante, mas pelo enredo. Vale muito a pena, eu recomendo bastante o Parto de Viagem. É muito bom mesmo. São cenas impagáveis. Fora aquela que eles brigam com o cara na cadeira de roda, né, meu? É bem mofarela essas brincadeiras de gosto duvidoso. Lucas, você não assistiu, não? Não assisti, cara. Não assisti ainda. Vou pegar pra assistir, sim. E tem uma cena dele, que ele é fã do Two and a Half Men. Você só vai... E daí no Blu-ray ele tem um extra que é essa cena estendida. Então vale a pena ter o Blu-ray dele pra ver essa cena em particular. É no final do filme que tem só passando a televisão. Bom, eu confesso que eu fiquei mais entusiasmado com o filme depois que me disseram que te fazia uma ponta. Mas é muito bom. A ponta dos personagens, o filme inteiro vale tudo a pena. Eu dou nota 10 pra esse filme. Vou causar uma distração e você vai pedir ajuda. Eu acho que não é uma boa ideia. Shhh. Você mandou eu calar. Shhh. Vai, vai, vai. Cuidado, olha a cabeça aí. Ah, que bom, 23. Bem na hora. Acho que peguei um deles. É o chefe? É ele, sim. Desculpe por isso, chefe. Você amassou a cabeça dele. Vou falar de um filme que ele foi inspirado numa série que fez muito sucesso lá na década de 60. Ele se aproveitou da época que o James Bond estava fazendo sucesso e fez o espião trapalhão, né? Atrapalhado e no fim dá certo, que é o Agente 86, como ele é chamado aqui no Brasil. O filme foi lançado em 2008, teve participação de um monte de gente famosa no elenco. O filme que tem o Steve Carell, que ele que puxa o filme ao lado da Anne Hathaway, que ela é aquela mulher que ele, no caso, quer impressionar, é por isso ele acaba fazendo aquelas bobeiras todas. Daí tem o The Rock, tem participação do Bill Murray, tem o Terry Crews, que faz uma participação como os agentes bonzão e tal. E ele mistura bastante, é engraçado pra caramba o filme, tem... Ele respeitou também bastante coisa da série, teve algumas referências, como o sapatofone lá pra interceptar o sinal de rastreamento e outras coisas. E, putz, eu gostei. Ultimamente eu tenho gostado bastante dos filmes do Steve Carell. Vale a pena assistir. É, foi um dos filmes também que eu esperei muito tempo pra assistir. Eu já conhecia a série antes do filme ser lançado, né, em 2008 ou 2009, não lembro bem, mas chegou o filme e fui correndo, 2008. E fui correndo, né, não assisti ele no cinema, mas assim que saiu o home video eu conferi. Inclusive tem um extra muito interessante no DVD, sem querer alongar muito aí, em que tem as cenas deletadas, né, e ela é imposta junto com o filme, né, as diversas piadas que eles poderiam ter usado. Enfim, é um extra curioso, você não vê em toda a edição e torna o filme ainda mais engraçado. O filme já é muito engraçado, tem esse extra, o torna mais engraçado. Eu recomendo bastante pra quem gosta e pra quem não gosta da série. Vale uma boa diversão aí. E é engraçado o nome, né? Aqui no Brasil é Agente 86. Nos Estados Unidos é Jet Smart. E em Portugal é Olho Vivo. Olho Vivo. E ainda a gente reclama dos nossos títulos, né? Mas... Eu não assisti esse filme, não. Eu só conheço, assim, só aquela cena clássica do sapato telefone. O sapatofone. E tem aquela lá do elevador também, né? Daquelas várias portas que se abrem e chega no elevador, que é a cabine. É bacana. Você assistiu, Lucas? Eu assisti, cara. Assisti. Achei muito bom. Inclusive, gosto muito da série clássica. Não sei se vocês já assistiram, cara. É, passa, eu acho que no TCM passa, né? É uma série, um serial que fez bastante sucesso, inclusive aqui no Brasil na época. É, vocês perguntam aí pros pais de vocês, cara. Todos assistiram, com certeza, assim. Era um seriado que fez muito sucesso e o pessoal, mais ou menos nessa época, tinha virado moda fazer filme com essas séries mais antigas, né? Saiu um filme dos Perdidos no Espaço também, mais ou menos, acho que na mesma época que a gente 86. Só que acho que não fez tanto sucesso, assim. Mas muito bom, muito, muito bem lembrado. Não, quer saber? Teria sido um pouco mais impressionante se não tivesse usado aquela mágica furreca do arquivo vistoso. Qualquer um com cérebro sabe que esse arquivo foi embutido na parede pelo outro lado. Onde? Entre o arquivo e a parede? Olha, essa foi boa. Essa foi boa. Adivinha quantos dedos eu tô escondendo? 2, 4, 9, 6, 8, 1. Tá. Quantos agora? 7. Ahá! Bom, agora o último, última recomendação de comédia. Teve muita gente que não gostou desses filmes, inclusive alguns críticos, né, não acharam meio mal feito e tal. É um filme com o Jim Carrey, que acho que todo mundo conhece, bem famoso aí no ramo do cinema, fez bastante filme. Acho que ninguém falou o filme do Jim Carrey hoje ainda. Né? Até agora não. A gente comentou sobre o Jim Carrey quando a gente tava falando de Chaplin. Na época que ele fez esse filme, o filme é de 2003, ele já tava bem famosão, já tava bem estrelão, já tinha feito bastante coisa. É o Todo Poderoso. É um filme que conta a história do Bruce Lee. Ele é um repórter de uma TV, um repórter que faz externas, né? O sonho dele é ser o âncora do jornal, né? E o âncora do jornal é justamente o... Steve Carell. Steve Carell, que é o Ivan Baxter, que é o astro do segundo filme. Bom, o primeiro filme conta a história do Jim Carrey, que ele tudo começa a dar errado na vida dele. Um certo dia ele acorda, o carro dele tá batido... Ele pega um puta num trânsito pra ir pro trabalho e tal, ele se estressa. E o desenrolar da história é que, de repente, ele recebe um convite de um cara na rua. E o convite é pra ele ir num lugar lá e ele encontra esse cara, que é o que interpreta ele, é o Morgan Freeman, né? Uhum, tem que ser, né? O Morgan Freeman fazendo o papel dele, que é Deus, né? Assim, entre aspas, né? Só faltava esse, eu acho, que pra ele interpretar no cinema. É, exatamente. E aí Deus fala que precisa tirar umas férias e vai dar o poder dele pro Jim Carrey, pro personagem do Jim Carrey, que é o Bruce. E o Bruce vive essa semana, acho que é uma ou duas semanas, como sendo Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo, que entra a comédia mesmo, né? Que é quando ele vai pra casa e vai lá com a mulher dele e tal. É, daí ele faz o que todo mundo faria se tivesse poder, né? Cuidaria dos seus próprios interesses. E aí ele puxa a lua pra ela, uma cena bem marcante, assim, bem, bem engraçada. Mas, assim... É um filme, apesar de ter toques de comédia, assim, bem engraçados, ele é, na verdade, também um pouco crítico nesse sentido, né? De você poder viver sua vida normalmente, sem precisar ter nenhum tipo de poder especial, tal, que as coisas simples da vida equivalem a pena. E isso ele mostra bem no filme, né? Porque... Mesmo com todos aqueles poderes, o Carrey chega uma hora que ele vê que aquilo tudo não vale a pena. Ele não é feliz com aquilo. É, apesar de toda a comédia tem esse... É, exatamente. É tipo... A missão de moral, por trás. Na mesma linha do clique. Do né? clique, exatamente. Isso, do Homem-Aranha também, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Ah, exatamente. Então também tem esse fundo mais sério do filme, né? Uhum. Mas eu gostei bastante, assim, bem, bem recomendado. E um que eu... A continuação, que é o Todo Poderoso 2, né? É uma história totalmente diferente. Mas, cara, eu gostei bastante também. Eu achei que ia ser um lixo de filme. Porque... Não, porque geralmente essas continuações, né, cara? Os caras fazem... Não, a continuação desse do Todo Poderoso não cabia, né? Assim, não tinha muito sentido, né? Podia ser com outro nome. Mas mesmo assim, achei que ficou engraçado, assim. A história do Steve Carell, né? Que é o Ivan Baxter, que... Ele é um senador, tal, nos Estados Unidos, e o mesmo Morgan Freeman aparece pra ele e fala que ele tem que construir uma arca. E o filme se desenrola, tal, ele vira o Noé, né, começa a crescer a barba dele. Essa parte é demais, né, cara? Ele tenta fazer a barba, ele olha no espelho, a barba tá lá de novo. Tem umas tiradas muito legais, assim, muito, muito bem feitas, bem engraçado mesmo. Eu recomendo aí os dois todos poderosos, que são muito, muito bons. Eu lembro na época que ele saiu na mesma época do Matrix Reloaded, cara. Ele chegou a ganhar no Matrix Reloaded nas bilheterias, acho que depois de uma semana de estreia, se eu não me engano. Você vê o quanto ele fez sucesso na época que foi lançado, né? Porque o Matrix Reloaded todo mundo tava esperando, né, cara? Continuação do Matrix. Era a continuação, né? Todo mundo queria ver, né? É igual o Transformers 3. Todo mundo sabe que o 2 foi ruim, mas vai ver o 3 pra ver o que aconteceu. Ah, isso aí, é pra vocês verem que também nos dois todos poderosos tem a parceria, né, do negro e do branco. Eu observei muitos retardados. Uhum. E no final dessa coisa toda eu senti... Peraí, eu agi tão imbecil que... Como é que eu vou voltar ao normal agora? Foi esquisito. Você peidou na banheira e riu de se acabar, não é? É o que a gente faz, né? É. Tira o chapéu pra você. Principalmente sabendo como a academia é com essas coisas. Que coisas? Todos sabem que não se pode ser totalmente retardado. Como assim? Sente só. O Dustin Hoffman. No Rayman parecia retardado, agia que nem retardado, mas não era. Contava os palitinhos, mandava um carteado. Autista vai. Retardado não. Aí vem o Tom Hanks no Forrest Gump. Lentinho, meio retardado, tinha perna torta, mas mostrou a bunda pro presidente, foi campeão de ping-pong. Isso não é ser retardado. O Peter Sellers, muito além do jardim, meio infantil, retardado não. Você foi totalmente retardado. Isso é que não pode. Não entendeu ainda? Fala com o Champagne em 2001, uma lição de amor. Lembrou? Totalmente retardado. Perdeu o Oscar. You must put those boys in the ship. Take them off the fucking grid. Let's go and make the greatest war movie ever. Outro filme que confirma a presença do negro no Due Date, que a gente comentou anteriormente, é Travão Tropical. Que é um exemplo, ao meu ver, de que dá pra fazer um filme com paródias, com referências, e que fica legal. Uma coisa que eu gostei é que, primeiro, Ben Stiller vai dirigir um filme. E aí, como é que será? Vai ser bom? Vai ser legal? Todo mundo achando que ia ser horrível. Com isso, ele foi lançando vários, como se fossem easter eggs, mas várias coisinhas sobre o filme. Aí ontem, que eu assisti até hoje, estudando para o cast, foi uma reunião que tava Ben Stiller, Downey Jr. e Jack Black discutindo como que vai ser esse Travão Tropical e tal, e mostrando o pôster que tinha Ben Stiller no centro, Downey Jr. vestido de Homem de Ferro e Jack Black vestido de Kung Fu Panda. O Jack Black é impagável, cara. É muito bom mesmo. A sinopse do filme é os bastidores de Hollywood mesmo. No caso, Ben Stiller, o nome do cara acho que é Ron Speedman, alguma coisa assim. Mas é um personagem de ação, no maior esquema Stallone e Van Damme da vida. Mais Stallone, assim. Que faz vários filmes de ação e já tá no sexto filme de Homem-Aranha, que também existe o site Fantasma. E aí ele veio e juntou duas pessoas, mas um grupo de atores de vários outros locais, por exemplo, Downey Jr., que é um ator respeitadíssimo, que faz aquela ideia aquela paródia daquele ator que leva tudo a sério e tal, que é aquele cara oscarizado. Jack Black, que é o ator de comédia. Que faz um estilo Professor Aloprar, né? Que é o Gordo no Peidaço. Exatamente. E tem uns filmes também que eles fizeram anteriormente. O filme mostra o filme mesmo, que o Travão Tropical, mas mostra as coisas por trás. Uhum. Mostra os bastidores de Hollywood de uma certa forma, assim, bem paródia. Tem o ator negro, que é um rapper, obviamente. O problema é que eles vão fazer um filme, aí o filme já tá passando do gestão do orçamento, e aí eles vão ter que dar um jeito pra fazer o filme, assim. Então eles vão fazer na floresta mesmo. Só que na floresta que eles vão, tá acontecendo uma revolução. Eles ficam achando que faz parte do filme. E os caras atirando, tudo faz parte do filme, que é bala de peixinho e tal. Mas o personagem que rouba a cena desse filme é Tom Cruise. Nunca vi Tom Cruise fazer um personagem tão engraçado como produtor do filme. Les Rodman mandou muito bem. Tanto que o sucesso do personagem foi tão grande, né, cara, que cogitaram até que ele faria um filme solo, né? Exatamente, do Les Rodman. Quem puder assistir no YouTube, procure a parte que Tom Cruise faz no filme. Ele faz um produtor careca, gordo, engraçado, engraçado. Aquele careca bem tipo capuchinho, assim, só tem a sua parte da frente careca e tem as laterais com cabelo ainda, gordo. Todos têm modos, a cada duas palavras, uma é fuck. E sobre a coisa do negro, existem muitas referências a filmes antigos. Por exemplo, Downey Jr., como aquele personagem que se leva a sério demais e entra no personagem. Totalmente. Ele faz uma cirurgia pra ficar negro. É engraçado que isso é uma referência também à Hollywood antiga, que não tinha negros atuando. Então, muitos brancos se pintavam de negro para representar o negro, porque o negro não atuava. Então, eu acho isso também muito interessante, essa releitura da Hollywood antiga. fora também as grandes referências aos filmes de guerra, como Platoon, Apocalipse Final. Não é à toa que, se eu não me engano, o diretor de fotografia do Que Eu Voltei a Picar é o mesmo do Além da Linha Vermelha, que é um filme maravilhoso. Esse filme do Trovão Tropical é legal, que ele satiriza bastante, né, cara? Exatamente. Eles não liberam ninguém. E, se não me engano, foi um filme cago, mas que rendeu, que foi muito elogiado. E também tem bastante gente que não gosta dele, até pelo... Não sei o que o brasileiro tem com isso, mas ele fala bastante palavrão, até na dublagem, tem gente que se ofende assistindo. Exatamente. Ah, mas o Brasil é isso, né, cara? Os filmes brasileiros dependem disso. É, você pode escutar, mas não pode falar na televisão. Se você pode falar, mas não pode escutar na televisão, entendeu? É. Mais ou menos isso. Ah, ele dá também que tem Nick Nolte, né, no filme. Tem o Quatro Folhas, né? O Quatro Folhas. Que o filme é baseado na vida dele, né? É isso mesmo, é baseado na vida dele. Você viu, Lucas, o filme? Comenta aí. Vi sim, cara. Vi sim, muito bom esse filme. E demais, é. É uma sátira, os filmes de guerra, né, cara? Chega a ser uma sátira, né, assim... É uma brincadeira com eles. Uma homenagem meio engraçada. Assim. É muito bom, cara, muito recomendado. Assim. Acho que já falaram tudo aí, né? Várias figurinhas carimbadas do cinema, né? Fazem parte do elenco, tal, Ben Stiller, que já fez vários filmes também de comédia, né? É. Muito bons, assim. Vale a pena ver. Eu acho que o Stiller se reinventou nesse filme. Eu amo essa cidade. Você não pretende usar isso, né? Usar o quê? A bolsa masculina. Você vai usar isso mesmo ou tá só curtindo com a minha cara? É onde eu guardo minhas coisas. Todos me elogiam por isso. E não é uma bolsa masculina, é uma mochila. E Indiana Jones também usa. A Joy BA também. That's how long I've been on ya. Próximo e último filme da minha lista é um filme lançado em 2009, surpreendeu muita gente, inclusive a mim. Não tive a oportunidade de assistir no cinema, mas hoje eu me arrependeria se não tivesse visto até hoje. É, Se Beber Num Caso, um estrondoso sucesso, né, que renovou aí, pelo menos ao meu ver, o gênero da comédia. Não tinha ideias tão originais assim desde 2003 com o próprio Todo Poderoso, né? Depois só ver aquelas sátiras, espartalhões, Todo Mundo em Pânico, Super-Heróis, Liga da Justiça, etc. Esse filme surgiu como uma surpresa pra todo mundo, ninguém esperava tanto dele, e hoje a comédia tá em segundo lugar, né, tá perdendo pro primeiro, pro segundo filme, aliás, mas também conquistou os críticos, bilheterias. É um filme que merece ser assistido por todo mundo aí. É bacana, eu gosto. Foi a comédia que apresentou o Barbudão pro mundo, né? Vale a pena mesmo quem não assistiu ver, e aquele lá que eu falei, quem não tem problema com o politicamente correto vai se divertir por caramba. É, e quantas paródias que a gente teve aí repetindo, desde o Todo Mundo em Pânico, sendo Não É Mais Um Besteiro Americano, tem agora outro Vampiros Que Se Mordam. É. Essa, a lei que, de direitos autorais nos Estados Unidos para isso, que é diferente da nossa, no final das contas, torna-se um câncer por causa dessas traduções. É, que lá, é verdade, tem essa lei lá que para sátira não existe direito autoral, então eu posso fazer uma sátira zoando com o Homem de Ferro diretamente, usando o nome dele e tudo, sem problema com o processo ou outras coisas. Muito repetitivo, acho. É, as primeiras que saíram lá na época, lá, Top Gang, que... Top Gang 2, eram bacanas e tal, mas depois ficando... Até Todo Mundo em Pânico, o primeiro. É, o primeiro é engraçado. Mas depois foi caindo numa repetição muito grande. Todo mês tinha uma sátira diferente no cinema, enjoa, como tudo. Tanto estúdios grandes quanto os pequenos resolveram apostar nisso aí, né? E perde a graça mesmo, por isso que eu acho que essa aí é uma das fórmulas que pega o público, né? Por ser algo novo, eles precisavam disso aí, né? Não digo novo, mas eu digo algo que não se via há muito tempo. É, foi uma comédia original, né, cara? Achei muito boa também, assisti os dois. É. A sequência agora, cara, puta, conseguiu manter, assim, o nível de comédia lá em cima, assim. Não é que caiu, tal, pô, os caras falaram, será que vai dar certo, tal. E é legal que ele não é uma comédia que depende de um ator só. Tem um ator que faz as cagadas ali, daí tem o outro lá que é o mais sério, que rouba a cena. Tem o noivo que só tá se dando mal lá e tá fazendo tudo certo. Aí tem o Gatianaski lá, não sei se é esse o nome dele, não consigo falar, que faz as cagadas, que todo mundo dá risada. E quando você tá enjoando das piadas dele, vem o Sr. Chow lá, o japonesinho, e destrói de novo. Então, tipo, tá sempre revezando o foco de cada ator durante o filme, e você não enjoa de ver uma pessoa só levando o filme. E as participações também são muito engraçadas. E vai ser o terceiro, né? Se você ler o Cine Alert, você vai ver que já tem possível sinopse. Eu, quando vem que é um veio de ouro, o pessoal começa a fazer e abusa. É. É um filme assim que todo mundo tem que ver, né? Como você comentou, suporta essa parte de politicamente correto. Tem cenas pesadas? Tem, né? É, agora, nada que o filme não merece ser assistido. Isso aí é típico no Brasil, né, cara? Os filmes aqui só saem assim. Até mais comportado se comparar com alguns filmes brasileiros. Então vale a pena sim, não tem desculpa. Tem que ver o filme, é uma comédia boa, original, eu recomendo. Tá fazendo o quê? Tô cobrindo minha cara do vento. Ai. Tá tudo doído aqui atrás. Eu tô sentindo a mesma coisa. A culpa é do Woody, ele quis rodar tanto ontem. O corpo humano não foi feito pra ficar de perna aberta assim tanto tempo. Bem, eu sei que dói um pouquinho, mas faz parte da experiência. Por isso não trouxemos nossas mulheres. Peraí, que é isso? Alguém quer me explicar por que eu sou o único que tá no chão? Olha, eu já tô com dor no queixo de ficar 3 horas com a boca. Por favor, pelo amor de Deus, termine a frase. O que é que nós temos aqui? Nós temos 3 homens numa cama, abraçados. Não é o que parece. Isso é um... O que é mesmo? É Woody, fala. Falar do filme Motoqueiros Selvagens, que é uma comédia de 2007, que reuniu Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence. Nossa, cara, é uma comédia muito bacana, que não se vê comédia assim, né? Os velhões que eram amigos, que eram motoqueiros quando jovens, daí caíram na rotina do dia a dia, de trabalho, lar, todas essas coisas. Daí quando um começa a se dar mal, que era o mais descolado, vamos dizer assim, reúne a galera de novo e fala, vamos sair por aí dando uma volta e rever o passado. Daí já não é mais a mesma coisa que era antes, né? Agora eles já estão velhos. Vamos andar não sei quantos quilômetros, daqui a pouco de meia e meia hora eles estão parando pra fazer xixi, porque a bexiga não aguenta mais. E tipo, essas piadas assim que vai carregando o filme aos poucos e deixando muito bacana. Eu gosto pra caramba. Esse dia tava rodando na TV de noite, não tinha nada pra fazer. Tava passando lá, eu coloquei, dei risada de novo, igual da primeira vez que eu vi, então vale bem a pena assistir mesmo. Sim, é um filme excelente. Além de... Porque essa parte de lidar com crise de meia-idade já é clichê, mas eles... Esse é o motivo das piadas, né, cara? O fato deles não aguentarem mais fazer as mesmas coisas que eles faziam quando jovens, né? Fora que tem um enredo bem legal também. É, coisa simples, que nem aquela brincadeira lá de dar tapa no touro, tá ligado? Dar tapa na bunda do touro lá e sair correndo. É bacana, cara. É um filme divertido. Você passa ali 1h30, que deve ser a duração do filme ali, que você nem vê dando risada. Aqui, mas pra mim ainda o melhor personagem foi aquele que era o nerdão lá, que tinha um óculos que desgrudava. Mas isso aqui lá foi massa, tudo que ele ia fazer dava errado. Acelerava, a moto caía, tacou o celular. O William Egg Mason, coisa assim. Então, vai atacar o celular, ataca no vidro do caminhão e quebra, só faz cagada. Assim. E, geralmente, se você for olhar no que é usado, geralmente esse papel teria caído pro Martin Lawrence, né? Pra fazer essas cagadas. E acabou caindo nele e ficou bacana, por ser tecido assim. Que nem. Eles pegam lá, prendem ele, eles falam, se vocês não virem aqui, nós vamos quebrar as pernas dele. Daí ele dá fora. Pô, não venham, eu sou programador, não uso minhas pernas. Umas piadinhas bacanas. É uma coisa muito interessante é que você pega coisas que realmente acontecem na sua vida. Se você pensa assim, por exemplo, dilema de adolescência. As cagadas que você faz são um prato cheio pra piada. Tanto problemas de adolescência quanto de... meia-idade, como a gente viu em Passe Livre, que foi agora dos Irmãos Farelli, Motoqueiro Selvagem, enfim, tem um monte de outros filmes que são pratos cheios. É, esse negócio de quebrar a rotina, né? Que é o que a maioria dos filmes de combate. Daí quando eles vão quebrar a rotina, vão, fazem um monte de coisa engraçada, daí no final dá errado, daí eles se arrependem e voltam a ter a vida que tinha antes, porque era boa. E é isso aí, né? Com isso daí eu acho que encerramos nosso cast aí. Quero agradecer a todos aí pelo tempo que passamos, dando risada aí, se divertindo. Obrigado, Dr. Lucas, aí, que estava aí com a gente trocando ideia. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Valeu. Espero ser convidado aí para outro. Foi muito, muito legal, cara. Muito bom. Dei bastante risada e espero que os ouvintes também deem bastante risada. Obrigado, o Richard Pride, que esteve aí com a gente também. Obrigado. Tomara que... Adorei participar desse segundo. Espero que eu me torne praça da casa aí do podcast. E valeu, Henrique, também aí, Ah, valeu, cara. Eu amei bastante. Tava com saudade. Espero que os ouvintes também estejam com saudade. Ficou meio aviadado, né? Comentário. Que nada, respeito. O cara sabe falar o sobrenome do Zeke. Na verdade, o Henrique agora tá feliz porque ele pode entrar nos filmes maiores de 16 anos. Não precisa mais mentir a idade. Estou numa nova fase pra minha vida. Mas é isso aí. Espero que o pessoal tenha curtido o cast. A gente deu muita risada mesmo. E vamos pra frente agora. Vamos com mais um. É isso aí, galera. Valeu a todos que escutaram. Mandem e-mails pra gente dizendo o que acharam. Valeu.